Eu não me imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem, quando não tem, fico doente. Se você não existisse, iria te inventar na forma de um anjo, mas nem iria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe o quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Na forma de um anjo, mas viria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar vocês na minha história. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 12. Será que amar sozinho vai ser a minha sina? Já conheço você bem mais do que imaginar. Sou a que eu prefiro ao ver seu aniversário é dia 3. Adora mexendo o cabelo com o tchau, falo inglês, odeio a fim de pelo. Canto, toca violão, tem ciúmes dos amigos, tem medo de escuridão. Ah, eu amo você, teu segredo. Seu aniversário é dia 3. Agora mexe no cabelo, curte rock, fala inglês, odeia filme de terror, canta e toca violão, tem ciúmes dos amigos, tem medo de escuridão. Ah, eu amo você, meu segredo. Eu te estou.